Senhor pelo que Ele fez por nossas vidas e o que prometeu. Louva ao Senhor pelo que Ele breve fará. Eu profetizo sobre sua vida a unção de Jesus Cristo. Eu sei que sua vida pode ser melhor do que tudo isso. Eu acredito que tu pode enxergar, pois não é mais cego. Eu profetizo que tu vai amar a Deus e não o seu ego. Enquanto eu falo, o inferno treme e os demônios se escondem. Porque sou forte hoje, bem mais forte do que eu era ontem. Com o poder da palavra que me fortifica, que me leva aos céus. Seja louvado, glorioso, poderoso, guarda de Israel. Eu profetizo que sua família vai sair da escravidão. Que venha para a luz, conheça Jesus e não a escuridão. Palavras de bênçãos que são esculpidas em sua vida. Que cura, que trata, que cuida, que limpa, que drena toda a ferida. Um coral de anjo louva dia e noite ao nosso Senhor. Ao som da trombeta que abriu os céus pra eu ver o resplendor. Ninguém toma minha bênção, vou participar da glória. Sentado na mesa ao lado de Jesus, essa é minha vitória. Eu profetizo que o álcool já não te domina mais. Nenhum cigarro fabricado pela mão de Satanás. Aquela prostituta que te amava ainda tem salvação. Como Maria Madalena, quem Jesus estendeu a mão. Louva o Senhor pelo que Ele fez por nossas vidas e o que prometeu. Louva o Senhor pelo que Ele breve fará. Louva o Senhor pelo que Ele fez por nossas vidas e o que prometeu. Louva o Senhor pelo que Ele breve fará. Cai por terra agora todo principado e toda potestade. Cai por terra agora todo jugo e toda iniquidade. Todo pecado vai cair por terra, principalmente a mentira. Que o poderoso Deus nunca traiu os seus, não queira ver a ira. Cai por terra agora todo o espírito de enganação. Em nome de Jesus, cai por terra agora toda maldição. Que seja hereditária ou de oração contrária. Cai por terra agora todo demônio que domina a área. Cai por terra agora todo adultério, irmão, eu falo sério. Cai por terra agora pra não destruir o seu ministério. Cai por terra agora toda opressão que persegue o pastor. Quem tá contra ele tá contra Deus, é ungido do Senhor. Cai por terra agora toda a vontade do suicida. Que vai direto pro inferno com passaporte só de ida. Quem te deu a vida, Deus? Quem pode tirá-la, Deus? Foi um pequeno que derrubou o grande filisteu. Cai por terra agora, volte pro inferno toda a legião. Aqui só tem guerreiro como Daniel na cova do leão. A sua fé salva, salva. Por isso eu tenho calma, calma. Depois da morte segue-se o juízo, eu vou cuidar da minha alma. Louva o Senhor pelo que Ele fez por nossas vidas e o que prometeu. Louva o Senhor pelo que Ele breve fará. Louva o Senhor pelo que Ele fez por nossas vidas e o que prometeu. Louva o Senhor pelo que Ele breve fará. Say.